Ativou 5, complete, aproximação, torre 18-6. 18-6, muito obrigado, bom dia. Bom dia. O no 607, autorizado, reporte estabilizado na MS. Libera direita, Alfa Juliette, portão 8. Libra direita, Alfa Juliette, portão 8. TAN 3171, cópia. Siga. Autorizado Guarulhos 360, pelo ISC 50, decola da pistola 0 com curva direita. Saída da EL, Leda, após Leda, Bidev. Controle 1 no 98 e aciona 5572. Guarulhos 360, pois. 50, decola da 10 com a direita da EOLE da BISDEV 5572 e o controle 198. Chame puxa acionamento, confirme o botão 7. Positivo, senhor. Tá pronto para pushback acionamento no 07. Tá livre então, chame táxi. Livre, reportado. Torre Salvador, bom dia, Gono 795, estabilizado no ILS, 2-0, puxando travado. Gono 705, autorizado pouso na 10, 080, com 8 nós. Sempre pouso na 10, Gono 795. 897, mantém antes da Juliette. Será na Juliette, no 897. A 3201, chame agora o centro Recife, 122.8, ao TR 1260. Pode confirmar de frequência, por favor? O, corrigindo, é 13325, alternativa 1251. 13201, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, S7722, informação Eco, autorização Brasília. 5722, Brasília, aguarde cópia. Aguardando, obrigado. No 5, no solo ao 54, libera a direita, Alfa, até antes da Juliette. Reporte para ingresso, Pat 1. Vou lembrar direita, Alfa Juliette, ingresso para, reporta para ingresso Patiuno, processo você. Complete a aproximação, torre 18-6. Boa noite, decimal 6, boa noite, 07, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Gol no 607, família e meia para o Índia Serra, Baixada do Trabalho. No 607, livre pouso, pista 10, 080 com 8 nós. Livre pouso na pista 10, Gol no 607. Cópia. Autorizado Brasília, 320, decola da pista 10, curva direita, gole o fito, após o fito conforme plano, direto Zambi, após direto Dogna, controle 1 no 98 e aciona 5503. Autorizado Brasília, 320, decola da 10, curva direita, gole o fito, rua Zambi, Dogna. 198 ao controle, 503 transponder, 5722, portão 3. 5722, chamo pronto para o estacionamento. Olá. Para o táxi da 3171, POP 202, 4 horas, Galeão. Decolagem, TAM 3171. 3012, apontar pronto para decolagem, 3871. O Gol no 897 após o TAM, está autorizado ingresso Juliette, portão 8. Após o TAM, ingresso no Juliette para o 08. Gol no 897. No 5, segue o tráfego da companhia à frente para o portão 4. 7, segue o tráfego à frente para o portão 4, agora no 7, no 5. Zero 7, no solo ao 58, libera a direita. Alfa Juliette, portão 5. Pera direita, Alfa Juliette pro 05, Gol 1907. Torre, o TAM 3171 não tá pronto, pode alinhar e manter? Afirmativo, alinhar e manter. Ali mantém pista 10, 3171, obrigado. E o TAM 3517, emitindo informação eco. 3517, identifique, chegada é a bom, fidência para 4.000 pés, 1012. 7, mantendo a sua frequência contigo. Confirme. Fala 607, mantendo a sua escuta. Confirma aqui, até o portão 5 está autorizado. Tem, está 05, 607, bom dia. Tá livre, 080 com 89. Tá livre, tá 3171. Salvador, Elton Mike, Hotel Charlie. Prossiga. Nós já concluímos aqui o giro de motores e solicitamos reboque da aeronave até a posição 9 no Grande Pátio. Sim, a gente vai, se necessário, ingressar na pista? Positivo. Via Alfa, se nos permitir pelo Pátio 3, a gente segue pelo Pátio 3. Autorizado então, retorno, chame para ingresso, pátio 1. Positivo, chamaremos. Do 71198 ao 02, bom voo. Bom dia. Espaço, manutenção. 3171, contato radar, suba ao 360, saída da El. 360, pode voar direto da El, senhor. Tá de volta. Autorizado. Certo, obrigado. Solo Salvador, azul 4069. Azul 4069, é o solo, prossiga. Bom dia, senhor. Estamos cientes que ainda não tem o nosso plano, porém a saída prevista, por gentileza. Confirma o destino em rota? O destino, desculpa, vai ser Campinas. Conforme o plano aqui, a gente tem... bridge up Zulu no 6, BHZ. Afirma a saída da El, Leda, após Leda, voa bridge. Tá, El, Leda, bridge, obrigado. Michael Hotel Charlie, só confirmando, a Infraero fez contato aqui conosco para informar que o senhor vai ficar posicionado na posição 12 do Pátio 1, ok? Salvador. Salvador, eu sou Mike Hotel Charlie. Hotel Charlie, tá na escuta? Ok, com licença, é que a empresa nos informou que nosso está liberado na remota do pátio 1, posição 12. É isso mesmo, o Infraero fez contato aqui com a gente e solicitou que prosseguisse para o 12 do Pátio 1. Ok, obrigado. Ainda assim, chame para o ingresso Pátio 1, ok? Positivo, chamada no ingresso Pátio 1. Salvador, 3153, bom dia, ciência de informação, eco. 3153, identifique, chegada bom, desça para 4.000 pés, 1013. 4.000 pés, 1013, chegada bom, está 3153. Cidade do TAM 3153, voar direto para posição pelo... Autorizado. Direto pelo, descendo para 4.000 pés, o TAM 3153. TAM 3517, desça para 2.000 pés, 1013, livre LS. Autorizado, 2.000 pés, 1013, livre LS. TAM 3517, eu portaria no meu estabilizado. Salvador, bom dia, MJ 722, acionamento pushback, portão 3. Bom dia, autorizado pushback, acionar, porta táxi, 722. Autorizado, chamarei para o táxi, 171 no chama Recife, 13325, alterno 251. 13325, 251, bom dia. Para o táxi Abjet 5722 com 129, 4 horas e 12, Galeão. Salva, Abjet 722. Objeto 5722, livre táxi, Indy Alpha, ponte para dono 0, torre 118, acima 612, que negar 10. Indy Alpha, ponte espera da 10186 com 102, 5722. Estabilizado no ILS, TAM 3517. TAM 3517, complete o ILS, chame torre, 18, decimal 612, bom dia. 2, Salvador, TAM 35 no 7, uma milha do externo, baixado e travado. TAM 35 no 7, tráfego avistado, o trem já em baixo travado e confirmado. Afirmo, já estamos baixado, travado, avistado. Estimativo TAM 35 no 7, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, com 08 nós, altímetro no 0 no 3. Salvador, bom dia, Webjet 5722, ponto de espera da 10, pronto para decolar. Afirmativo 5722 da Web, visual com tráfego da Tana curta. Afirma 5722. Outra passagem do tráfego ali mantém cabeceira no 0, 5722 da Web. Após o TAN e mantém no 0, 5722. 5 no 7, no solo 1 no 6, direito 1 no 2, 1 no décimo 9. 3, 2, 1, 3, 5 no 7. Solo Salvador, TAM 3, 5 no 7, livra a pista, tá de ser eco. TAM 3517 prossegue Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 7. Webjet 5722, livre decolagem, pista 1 no 0. Vento 090 graus, são 08 nós. Iniciando 5722. Form estabilizado. Está estabilizado, 3153. Fez o solo agora em 121, decimal 9. Bom dia, Bavó Romeu, filha brava. E solo é o Mike, Hotel Charlie. O Mike Del Charlie só reporta na saída do Pátio 3 para ingressar no Pátio 1, ok? Positivo, reportaremos. Né? Salvador, bom dia, Papai Romeu, filha brava, 1935. Salvador, bom dia, Papai Romeu, Alfa India Bravo, 19-8. Alfa India Bravo, bom dia. Contato radar, suba a correção desça ao 050 na chegada Mária. 050 na Mária, Alfa India Bravo, grato. dois da web, decolado Salvador 19, 1098 é o controle. É, bom voo. 198, obrigado, senhor. Salvador, bom dia, web 5722, decola. Na sua escuta, passa a 1800. Bom dia, 50, posição 5722, troca seu transponder para 5003. Zero, zero, três, agora, 22.